DLA para 2210. 2210, se a gente ainda não possui aqui, eu vou entrar em contato com a F Militar, mas acho que eu tô aguardando. 5166, gente, ainda mantenho a chegada, aguarde o 1866. Espera 8505. Apenas para confirmar, entendido que foi cancelada a prioridade no pouso. Copiado. Estacionário 6259, chame Recife, frequência 133-25, alterno 3395. 3325, alterno 3395, 6259, boa. Negativo, primário 3325. Confirmado, 133-25. Negativo, bom voo. Bom trabalho. Espera 8505, só um tipo de equipamento? Piado. Estou 190 graus, 15 mais. Eu já entrei em contato, mas até escuta aguardando o pacote. Afirmativo. Para o táxi, o senhor é 3197, que é o meio de 163, 3 horas e 30, Campinas. 163, 30, Campinas, táxi autorizado, está 3197, via Pátio Uno, Juliette, Alfa e Golf, até o ponto de espera da cabeceira 28. quando lá chama a torre 1895, é legal no 017. Gol 1168, essa é a minha identificação, chegada a cabe, desça para nível de voo 120. Gol 1168, inteligível a mensagem, corrija novamente. Essa é afirmativo. Oi, Salvador, azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, mantenha a proa 2810, após autorizado curva à esquerda, proa de elétrico. Ok, realmente mantenha a proa 2500 após autorizado elétrico, azul 2781. Controle, forte a noite, prossiga. Ente 48505, informe no farol de Itapuã. Salvador, azul 27, está pro 210 das informações. Dois, um, zero, o azul 2781, informe por quantas milhas vai ficar essa proa. Aproximadamente 8 milhas nessa proa. Gente, 8 milhas, informe o controle quando você vai retornando na proa de elétrica, azul 2781. Gente, eu vou deixar de tudo. Segundo 20, vou na 866. Vou na 866, reautorizado, descida para nível 050. Então 050, gol no 866, após o print, pode voar o Serra Victor 362, então, completar o ATP. Está autorizado, está presente o Serra Victor 362, o gol no 866. Veja o 866, pode voar, então vai voar o Serra Victor 362, graças. Entre Portaria 8505, está na torre 1195. Boa noite, 8505, ajuste no 017. Como agora a chuva leve sobre o campo, a pista molhada, enfim, dá para chamar direto para a intenção hotel. Afirmativo, na pista 28 direto para o hotel. Tem condições de encurtar para fazer uma base pela esquerda para o hotel? Afirmativo, com o cruzamento da final da 28. A gente vai solicitar então aproximar pela cabeceira 28 ou prefere aproximar direto? Faz uma base pela esquerda para pouso no ponto médio da pista. Aproxima direto para o 0.05 com a ala. Gente, vamos lá presente, curva à esquerda para uma base pela esquerda. Eu pouso no ponto médio da pista na interseção hotel. A porta girando uma base pela esquerda, o 8505. Portará girando uma base pela esquerda, fazer 8505. Oi, boa noite, o Sam 3197, está pronto para a espera da 28. 3197, mantém o ponto de espera. Mantém 3197. Oi, para meia, correção, gol 968, deixa para 4000 país, ajusta uma 017. 4000 para 4000 país, ajusta uma 017. Autorizado, ILS FK, reporte na final. 4017, autorizado FK, reporte estabilizado, 1866. 05, autorizado a base pela esquerda, reporta quando baixar de checar. Já baixou o travão? Afirmo. Travão autorizado, sensação hotel, pista molhada, vento 200 graus, 139. Autorizado, pouso, pista hotel, McLean Hotel, Força Aérea 805, com ala. Era 2585, pronto, cópia? Pronto. Era 2585, autorizado, Salvador Brasília, via APA Zuluno 7, até Formosa, após direto, nível 400. Decolagem na pista 28, mantendo o pro até 2500 pés, após curva esquerda, subida arbórea elétrica. Controle 1208, transponda 5054. Correto, o Corsair 255 chame para o acionamento no pátio militar. Gol 1168, redução de velocidade 200 nós, número 2 na aproximação. Descendo a velocidade, velocidade de cada um, 099, principalmente do no 3. 3 8505, na escuta? A outra aeronave em comboio já livrou no pátio militar? Gente, eu gostaria de funcionar. Boa noite. Então, 3197, autorizado a ganhar e decolar pista 90, vento 190 graus, 89. Thank you. Lisona, entry that 2 8 1 8 6. Voo 9866, completa final, está na torre 1 1 8 9 5. Voo 9868, autorizada a final de LS 7 3, reporte na final. Baixado 7, passo quando baixar travado 866. Confirma o vento no momento? Momento 215. Acidente 866. 2197 ou 08-1208, boa viagem. 208, obrigado. 3197. 3197, boa noite, contato radar, botaram nível 360, saída da L. 360, suscita a esquerda da L devido a formações. Autorizado. Não, na prova 360, 3197. Bônus 099, é só voltar? 099. Chamando o pushback, então vai ingressar toda a aeronave no Pátio 3 após taxiar via Juliette e Alfa, porque a cabeceira usa agora é 28. Sim, sim, vamos. A gente vai reinstruir o mecânico aqui pra reposicionar a aeronave. Gente. 30.28, vai te ver, só para confirmar, falou, vai sair via o... Não dá para sair via Alfa. Para presente não tem como sair via Alfa porque o trecho entre a Índia e a Juliette está interditado. Por isso que você vai ter que puxar mais a retaguarda até ali o Pátio 3. E depois virar à direita a Juliette e prosseguir via Alfa, entende? Tá, gente, então vai empurrar até o 3, aí a gente sai via Juliette. Obrigado. Voo 9168, completo sinal está na torre 1 1 8 9 5. Azul 2781, está no centro Recife 1288 e alterne 1353. 1288, alterna 1353. E Alfa, chame o Solo 1-2-1-1. Boa noite, 099. Prossiga. Teria possibilidade de dar presente de interesse, tá? Somente aqui à nossa direita e depois sair de ré para sair de frente para Solo 0, para 2-2. Chama, só quer virar à direita e prosseguir de Alfa. Ele vai jogar nossa, vai puxar pra frente e jogar nossa cauda na Índia pra depois a gente ir pro Pátio 3. Afirma, o procedimento correto é até esse mesmo. Ah, tá ótimo, então, obrigado. Fala, boa noite, 66 Delta, boa noite. Aguarda a autorização de pouso. Só que foi Juliette. Não, foi Juliette, chama, né, né? 200 graus, 139. Autorizado pouso, pista 28, gol 1168. Buona notte Europa, tiro. 081, clear direct Uzan position and checklist level 050. Descent 11050 flying to Uzan position on China, 0581. A companhia está taxiando via Alfa, ela vai manter a posição antes da Juliette até o senhor livrar a posição. Bom. 705, formação em curso Delta, mantém a escuta guardando a cota. Delta, Delta, na certeza. Juliette, gol no 866. Até a posição da Juliette, gol no 866. A manter, gol no 866. Controle UTAN 3197, possibilidade de coordenação pro de IPDEV. Aguarde com 3197. Obrigado. Em alta, chama o solo. Consegui ver a Índia realizar o backtrack até a cabeceira 28. Gente, Índia backtrack até a cabeceira 28. Google 099, obrigado. Já ingressa a Índia, chama a torre em 1 no 8.95. Google 099.2.95, obrigado, senhor. Mas difícil, acho que uma alta torre. O senhor confirma somente as informações de pessoas a bordo, autonomia alternativa? Alternativa, a gente está com 163 a bordo, 2055, Fernando Galeão. Gente, no 099, então à direita Índia, torre 1895 no ponto de espera, QNH no 017. Com 1017, Índia, 1895, chama a torre, vou no 099, agradece. Solo, vou dar 1-1, vai ter esse ponto novo. O 968 Alfa é a porta antes da Juliette. Alô, Juliette. Alô, 1705, na posição 2 para prosseguir estacionamento. Pois seria um ponto? Negativo, mantém a posição, gol no 705. Na segunda. Boa noite, 66, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, até o 04, 8, né? Bom, no 168, Alfa Juliette, portão 7. Tô 7, 968. O 1099, autorizado o ingresso, pista 10, libera na via Charlie, libera na Taxi Delta. Gente, ingressa via Charlie, libera na Delta, autorizado o backtrack, que vai 1-0, gol no 099. Até 2.500 pés, após curva esquerda, subida da El, Leda e Rumi. Controle 120.8, aciona 5044, gol no 705. Autorizado o canhão, 3.600, nome no meio, 0.10, volta da vista, mantendo a força. No 705, o senhor após a decolagem bater pro até 2.500 pés. Protejamento correto, bater a posição aguardando para o pushback, boa no 705. Livre pushback na posição 2, chama pro táxi. Confirmando o pushback que vai ser realizado de modo que seu ingresso se acaba da aeronave na taxa Índia. via Delta, Gol 099. Libera via Delta e está autorizado Alfa até o ponto de espera da pista 28. Gente, Delta, Alfa, ponto de espera da 28, Gol 099. É, foi instruído a fazer o pushback de forma que a cauda fique para Taxiway India. É, porque a pista em uso é a 28. Pede, peça a manutenção aí para que faça ou pushback com a cauda na Juliette ou no pátio 3 para o táxi via Alfa, porque a pista em uso é a 28. Ok, eu peço que isso faz aqui. O mecânico está tendo dificuldade aqui. Ó, capa, a gente vai voltar a jogar a cauda para a India. Ou poderia fazer o mais. Seria mais fácil se fosse com a cauda na Juliette ou no Pátio 3. Também acho que ele até seria até mais fácil pra ele. É, mas o conterrâneo aqui não entendeu o total. A gente falou com ele, explicou, ele falou que se conhece. Fazer o que, né? Um arroz de feijão. Mudar isso aí. Ó, tudo. Você vai mudar aqui pra colocar a cauda na Índia. Gente, é bom pro teste. Europa 081, descend to 2,000 feet, descend to 1017, clear the left side of the taxi tablet. Ok, descend 2,000 feet, 1017, and clear for ILS runway 28, Europa 081. Gol na 099 está autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus, 129. 20 alinhar e decolar da 28, gol 1099. Campinas 3h20, Livre Táxi via Pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá chame 2, 1895, ajuste 907, uma boa viagem na 907. Bola 099, decolar 223, mantenha pro até 2500 pés, após curva à esquerda, chama controle 1208. 208, boa. Controle voo no 099, decola. Bola 099, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por essa lepa. Direto Elefa, voo 1099. Aí um pouco à esquerda de Elefa, senhorita, pro 260, foi visitar uma formação, subindo pro 360. Com 358, boa noite, recebendo identificação, autorizado direto Monda da presente, deixa para o nível 120. 120, boa noite. Espera 2733, boa noite. Foi autorizado chegada CAR e deixa para o nível 050. Boa no 705, prossiga. Se aproximando da 1028, pronto para decolagem. Reporta no ponto de espera o voo 1705. Bacana, então no ponto de espera, reportarei. Espera pronto, 705. Bom, 705 está autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200 com 1-2-1. Ali decola 28, 705. Bola 705, decolar 227, mantenha pro até 2500, após curva à esquerda, chama o controle 1208. 208, entre, 07. Controle, bola 705. Bola 705, boa noite, contato radar, suba restrita nível de voo 100, saída da El. 100, tá curvando à esquerda, imediato, teve informações. Está restrita nível 100. Restrita 100, sim. 08-1, establish localized runway 28. Tropa 08-1, complete final and contact towers 1-1895. 1-8-95, obrigado, Europa 08-1. At the moment. Controle 706, Palma Proa 180 por 10 milhas. Thank you, 2-3, Goma 705. Sim. 02733, deixa para o nível 050. 81, clear the to land runway 280, wind 1-200°159. Clear to land runway 28, Europa 081. Roma 099, estamos sendo registrados 1288 e alterne 1353. 3883, Roma 099, obrigado. Coordenação, Goma 705. Pode manter irônico? Eu e aguarde. Leda. Goma 705 autorizado direto do IBEV, mantendo a restrição ainda do nível 100. Ok, IBEV na Pro 100 mantém. Goma 705, informa o tráfego 20 a 20 milhas, Alfa 320, cruzando o nível 150 para 120, rumo a. Ok, vai manter uma centena, 705. Goma 705, tráfego adicional a 1 hora 25 milhas, cruzando o nível 090 para o 050, Charlie 208, rumo a. Entra. Clear to land, runway 28, but wind check please. 200°12. Thank you. Força aérea 2585 está autorizado o cruzamento da pista na 028 via Delta Alpha, reporta no ponto de espera da Golf da pista 28. Delta Alpha reportar a ponto de espera da 58, deixa para o nível 060. Get Alpha 081 on the ground at 33, turning left, ground 121.1. 1-1-1, obrigado, Europa 081. Europa 081, back in the runway now. Europa 081, we are taxiing from 1-2, gate 10. Gate 10, Europa 081. Roma 705, chama o centro Recife, 13325 e ao CERN 13395. 13325, bom, 7051. 13858, desça para 2000 pés e ajuste chama 097, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 1017 para 2000, reporta estabilizado 3858. Terceiro 2733, da presença, autorizado direta posição CARI. Direto para o 2736. Força aérea 2585, no ponto de esperada 28, está pronta. Força aérea 2585, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200, 13 norte. Decola, 28, poderia confirmar só a revisão na reta, 2500. Afirma, mantém 2500, após curva à esquerda. Afirmativo, força aérea 2585. Siga para o controle. 02585, decolar 239, mantenha para o até 2500 e chame o controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, passarela 2585, cruzando 1300 pés, perfil da Arco. Passarela 2585, boa noite, contato radar, suba para o nível 400, autorizado direto Elefa. Autorizado direto Elefa, ascensão para o 400, passarela 2585. Volta para agora. 2043, Delta confere, minuto 4, prepara dela. Renan 3110, boa noite, essa é a identificação. Autorizado chegada CARI, desça para o nível 110. 110 na CARI, me assista no céu do orçamento. Se você puder fazer o ERS, é que foi ele, foi. Silêncio, Renan 3110. Autorizado direto da EL, Oceania 310. Boa, da EL, da Oceania 310. Oceania 2750, Oceania 2733. Oceania 2733, desce para 2.000 pés, da vista na 017. Para 2.000, na 072, Oceania 2733. São 3858, complexo estacional Sônia Torre, 1-1895. 1895, confere? Afirmo, 1-1895. 1995, obrigado. Espera 2733, controle. A torre informa agora vento de 1,75 graus com 12 nós. O senhor irá prosseguir para 2,8 ou prefere a 1,0? Eu prefiro a 1,0, querido. É, 1,0, aguarde. 3,8, 2,8. Aguarde a informação da torre, o cenário é 3-0. A aeronave na escuta do controle, minha aproximação informa agora a pista em uso, pista 1-0, vento com 1,75 graus com 3 nós. O Forceira 2733, alteração para sinal ILS, curva à esquerda, proa 3-0-0. Forceira 2733, esquerda 3-0-0. Canané 310, desça para o nível 050, voe Mari para a chegada Mari. Descida para o 050, voando Mari, Canané 6310. São 3662, boa noite, acione identificação, desça para o nível 060, informa agora a pista em uso, a pista 10, redução de velocidade para 230 mais, número 3 na aproximação. Canané 310, voe Mari, para a chegada Mari. Voando Mari, Canané 310, descendo para o 050. Foi levar com o vento, por gentileza, por botar em 310? 175 graus, controle de nós. 75,3, obrigado. K3258, solo aos 44, libera esquerda, solo 121, décima 1. Esquerda, 211, K3858. Torre, o K3858. Senhor, siga. Só para informação, desde 1000 pés até correndo a pista aqui, totalmente de caldo, vem, virando em torno de 7 a 8 nós. Gente, a operação agora será com a pista no 10. Tá, obrigado. Alô, boa noite, eu tô 3858, levanta na sua escuta. 3858, Alfa, reporta a cidade do Leste. Alfa, reporta a cidade do Leste. 1288 e ao CERN 1353. Recife 2880, boa noite. Sanemia 310, informa que não vai conseguir cumprir a sua imagem batizada. Enfim, Sanemia 310. Controle, o Fábio 2733 é o primeiro da aproximação? Afirma. Eu estou procurando o cancelamento da FDA presente, base pela direita. Centro, estacionária 2733, plano modificado aos 2247. Vou ir na proa de Salvador, tem condição? Afirma, está de volta aqui. Centro, vem na proa de Salvador, deixa para a Mirta e aguarde para a transferência. Deixa para Salvador, Mirta e aguardando para a transferência 2733. Estaria 2733, só confirme, pouso visual na pista na 0 ou na 17? Na pista 1-0. Espera 2733, grata pela colaboração, chama agora a torre 1895. Torre 1895, por nada, boa noite, bom serviço. Torre Salvador, espera 2733. Espera 2733, prossiga. Está prosseguindo o visual, agora próximo ao farol de Itapuã para o ingresso nacional da 1-0. Portaria 2733, só autorizado base, reporta final 1-0. Portaria nacional da 1-0, 2733. Estabilizado, o Xené 63-1-0. Assim, tá, informa agora a pista 1-0 em uso, vento está de 75 graus com 10 nós. Goa 09, me informa pista 10 e LF Rei. Velocidade 70 graus com 10 nós. Ajuste 1017, temperatura de 25. Obrigado, 1017, tem duas frações, bora agora por aqui mais. Então, 3662 controle. Está cruzando agora o nível 100, ainda irá fazer espera na posição TAP? 3662. Força Aérea 2, 733, solo 51, libera a esquerda, ao estacionar a frequência livre. Solo Luda 043, da posição 7, muito funcionamento. Né? 043, posição 07, autorizado, chama de ataque. Não tá, 043. Toma 096, eu vou ir direto do número presente.